Aleluia, Senhor. Aleluia. Mais um pouquinho e nós vamos entrar no primeiro dia mais importante do ano. Estes são os dois dias mais importantes do ano. O último dia, porque a Bíblia diz assim: o Senhor guardará a tua saída e o Senhor guardará a tua entrada. O dia em que saímos do ano de 2015, ele nunca mais voltará. Esse é um tempo que já está escrito, e o dia em que vamos entrar no ano de 2016. Uma estação que Deus nos dá de vida, de graça. Você pode se assentar, irmão. Nós estamos muito felizes de encerrar um ano tão vitorioso. Eu acredito que você... Glória a Deus, glória ao Senhor. Pode aplaudir o Senhor mesmo. Eu acredito que você, como eu, tem vários motivos de testemunhos, de lutas, de desafios, de batalhas. Um ano de desafios, um ano que correu mais do que todos os outros. Até as crianças prestam atenção nisso. Quando eu era criança, a gente não prestava atenção. Demorava uma eternidade para chegar ao fim do ano. Nós passávamos muito tempo na expectativa do dia 31. Não, quando você vê o dia 31, já chegou e já está indo embora. E amanhã já é 1º de janeiro e nós já estamos vivendo o ano 2016 e corre porque o tempo está correndo. E essa é uma realidade que a Bíblia sempre mostrou. Nos últimos dias, os homens correrão. O tempo também está correndo. O cientista pode dizer que não, que o tempo continua o mesmo, mas tem alguma coisa sobrenatural acontecendo. E nós não podemos ter dúvida alguma de que diz respeito à vinda do Messias, à vinda de Jesus Cristo. E essa é a nossa expectativa. Cada ano que chega, cada estação que vem, nós estamos mais próximos de nos encontrar com Jesus Cristo. Quanto mais eu e você ficamos mais velhos, mais perto estamos de chegar o dia de nos encontrarmos com Jesus. E se você não tem uma certeza de que, ao deixar essa vida, vai estar imediatamente com Jesus, hoje é uma oportunidade maravilhosa de você entregar a sua vida a Ele e dizer: eu quero certeza da minha salvação eterna. Eu quero ter certeza que Ele habita dentro de mim e que a qualquer momento, sem medo de morrer, sem medo de morrer, sem medo do tempo acabar, sem medo da vida acabar, eu quero me alegrar em me encontrar com o Senhor Jesus. Obrigado, Léo. Me encontrar com o Senhor e viver a eternidade com Deus. Você consegue imaginar a eternidade com Deus, irmão? A eternidade com Deus. Você vai sair de férias. Talvez você tenha separado lá uma semana, 10 dias, na praia, num resort, num lugar maravilhoso, e acaba, passa rapidinho. Não, lá não é nem praia, nem resort humano, terreno. Lá é a eternidade com Deus e por toda a eternidade. Isso é maravilhoso. E cada ano que chega, cada estação que encerramos e cada estação que começamos, nós podemos ter a convicção de que o Senhor está mais perto. Portanto, o próximo ano, como já foi declarado aqui, será mais um ano vitorioso, de bênção. Será mais um ano de crescimento. E como já foi dito, ainda que em toda a terra muita gente esteja enfrentando problemas, eu e você podemos viver diante de Deus na certeza, na convicção de que Ele cuida de todas as coisas, que vai nos dar vitória em todas as coisas. E se em algum momento vier alguma dúvida no seu coração, vai lá no texto e você vai descobrir que no final das contas nós todos estaremos numa cerimônia de bodas do Cordeiro. O que nós estamos aqui, você está vendo esse lugar tão lindo, que foi preparado de uma forma tão maravilhosa, com tanto amor, tanto carinho. Isso aqui é só uma fotografia limitada do que será naquele dia, porque nós estaremos assim, cultuando diante do Cordeiro, e haverá uma mesa posta, a bodas do Cordeiro, a celebração de Cristo e a noiva juntos por toda a eternidade. Nós temos certeza de que o Senhor nos separou e nos reuniu nessa noite, nesse lugar, para duas coisas importantíssimas. na comunhão do corpo, na valorização do corpo de Cristo juntos. Junto nós estamos, primeiro, agradecendo a Deus pelo ano de 2015. Agradecendo a Deus. Agradecendo por tudo, irmão. Você pode estar chateado ou já sem muita paciência para tanta notícia de corrupção, mas é motivo de gratidão. Isso está vindo à luz e Deus está operando para transformar essas vidas. Talvez a gente não preste atenção que todos esses que estão presos estão tendo a sua experiência da vida mais impactante que eles poderiam ter. Eles estão presos e eles começam a pensar na vida, e eles começam a buscar socorro, eles começam a ver o erro, eles começam a perder aquela noção do mundo de riqueza, de dinheiro, de grandeza, e começam a buscar a Deus: Deus me socorre. Então nós temos aí muita gente que está presa, e na verdade não está preso. Deus separou um tempo para eles terem uma experiência com Deus. Pode crer nisso, irmão. E começa a orar: Senhor, eu estou orando por aqueles donos de banco, estamos orando por aqueles donos de construtora, estamos orando por aqueles políticos, que eles todos se rendam a Jesus Cristo. Que aonde havia corrupção, que haja agora luz de Deus, que haja amadurecimento da sociedade, das instituições brasileiras, e que o Senhor reine no nosso país em nome de Jesus. Então nós somos gratos por tudo que está acontecendo, Deus. Até pelas lutas, porque elas nos aperfeiçoam. Se reunimos de uma forma tão importante para agradecer a Deus, nós também nos reunimos, em segundo lugar, para profetizar o ano de 2016. E é tão importante que a gente libere palavras de profecia sobre o ano. E eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia comigo, livro de Êxodo. Êxodo capítulo 2. Esta é a história de Moisés, do povo de Israel, mas esta é a minha história e essa é a sua história. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Acredito que a maioria de nós conhece a história, sabe que Faraó estava matando todos os meninos que nasciam do povo hebreu, e nasceu mais um menino. Imagina o sofrimento daquela senhora, a agonia daquela família, quando descobriu, porque não havia ainda um ultrassom. Então eles só descobriram que era menino quando nasceu. Ah, meu Deus, é um menino. Faraó vai matar. Então eles esconderam o menino por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Isso seria possível se fosse um homem fazendo escondido da esposa. Mas uma mulher fazer isso, impossível. Impossível essa mãe colocar o bebê no cesto e deixá-lo no rio, à mercê da correnteza. É impossível uma mãe fazer isso, a não ser que ela tenha tido uma palavra de Deus. Essa era uma mulher que tinha uma palavra de Deus, e cria mesmo na palavra de Deus. Versículo 4, a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Então desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio, vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou, abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e lhe disse: porque das águas o tirei. Versículo 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, aqui não sabemos quanto tempo se passou entre o primeiro dia em que Moisés chegou no palácio e passou a viver como filho da filha de Faraó, e esse versículo número 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem. Pelo texto hebraico, a gente pode entender que ele já tinha mais de 30 anos, que ele já era considerado um homem no meio da sociedade. E então, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. É um versículo só, mas ele traz um universo que compõe um filme inteiro. Moisés cresceu no meio dos hebreus, tendo toda a educação da sua própria mãe hebreia, diante de Deus. Quando deu a idade, ele foi morar no palácio com o Faraó, outra cultura, outra sociedade, outros valores, outra realidade. Mas ele era hebreu e ele havia sido criado no meio do povo hebreu. E um determinado dia ele saiu, possivelmente num passeio, numa caminhada que ele não tinha costume de fazer. E então ele viu os labores penosos do seu povo. O seu povo era escravo e aquilo impactou Moisés. Pensa que não foi assim, aí ele saiu, viu aquilo e... Não, ele ficou completamente impactado. Mas esse é o meu povo, o meu povo vive assim, olha a escravidão. E viu que certo egípcio espancava um dos seus. Um processo, subiu uma ira, subiu uma raiva, subiu uma decisão, eu vou matar esse cara. Então olhou de um lado e de outro e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, ele saiu de novo. Eu vou ver de novo esse povo. Eu vou ver de novo o que está acontecendo com o meu povo. Eu acho que caiu a ficha. Eu tenho que fazer alguma coisa. Saiu de novo. E eis que dois hebreus estavam brigando. E disse ao hebreu que era culpado na briga: por que espancas o teu próximo? E ele respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste ontem o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza descobriram o que eu fiz ontem. Ele fez algo na força do seu braço, na decisão de dar um jeito em tudo, mas ele não tinha uma segurança no que fez. Ele temia, mas temia muito, se não der certo. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. E então um dos hebreus falou assim: eu vi você ontem, você matou o egípcio. E ele disse: descobriram. Com certeza descobriram. Versículo 15, não sabemos também quanto tempo. Eu sei que o assunto foi tomando corpo e, informado desse caso, Faraó procurou matar a Moisés. Olha o desenrolar de uma situação. Não sabemos quanto tempo, a coisa foi engrossando, Moisés sofreu, angustiado, e então começou a descobrir que Faraó sabia, e que Faraó queria matar Moisés. Nós não entendemos na cultura as implicações para Faraó decidir matar o menino, ou agora já o homem. É possível que Faraó nem soubesse que ele era um hebreu, e que agora ficou sabendo, e que essa história veio a público. Então Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian, assentou-se junto a um poço. Diga comigo, assentou-se junto a um poço. Moisés fugiu para uma terra estranha, a terra de Midian, e assentou-se num poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, verso 16, as quais vieram a tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores, as enxotaram dali. Moisés, porém, assentado ali naquele poço, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que vieste hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés então consentiu em vir e morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora. São 2 versículos, mas também tem uma história longa. Moisés chegou na casa, Moisés tomou um banho, Moisés comeu uma comida, Moisés ficou uma noite. No dia seguinte, Moisés despediu, e então o homem disse: não, fica mais um pouco. Não, o que, que é isso? Não. E assim os dias foram se passando, e então Moisés consentiu em morar com ele, e combinaram o que ia ser, onde ia ser. A vida está acontecendo. E todos sabiam que Moisés era um egípcio. O jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de se comportar, tudo indicava, era um egípcio. Até que um dia, então, ele tomou por esposa a filha Zípora e deu à luz a um filho. Ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Versículo 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Diga comigo: lembrou Deus da sua aliança? No meio de toda essa história, algumas lições que a gente vai guardar para nós nesse ano. Primeira coisa: Deus se move por aliança. Deus se move por aliança. Deus não se move pelos meus olhos bonitos, pelas minhas boas obras. Deus não se move pelo que eu penso, que eu acho, que eu creio, que eu não creio. Deus se move por uma aliança. Deus é um Deus de aliança. Esse é um segredo de Deus que todos nós precisamos saber. A salvação em Cristo Jesus para toda a eternidade, ela é fruto de uma aliança. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, pagando pelos meus pecados, pagando pelos seus pecados, é chamado na palavra do Senhor de o sangue da aliança. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele fez uma aliança conosco. Deus selou uma aliança conosco em Jesus. E tudo o que Deus faz se move por aliança. Então Deus ouviu o clamor do povo. Você já fez algum clamor a Deus? Você já pediu alguma coisa a Deus com muita instância, com angústia e com muita... Por acaso alguém aqui já pediu assim? Você já sofreu alguma circunstância e clamou a Deus? Esse povo estava sofrendo as circunstâncias deles, que em nada diferem das nossas circunstâncias, ainda que com cores diferentes. Eles clamavam, por exemplo, que eles estavam trabalhando demais, não tinham tempo para estar em casa, para desfrutar, para cuidar dos filhos, para descansar, para fazer as coisas maravilhosas da vida. Eles não tinham, eles clamavam assim: meu Deus, agora Faraó de novo vem cobrando mais um. É a mesma coisa lá no seu trabalho, talvez sua empresa colocou mais uma meta e você tem que bater a meta, e quando você estava quase batendo a meta, chegou o dia 31 e ela zera e você tem que começar tudo de novo. E se não é seu patrão, a sua empresa, é algo que pressiona a gente por dentro, ou às vezes pressiona a gente por fora, e a vida é isso. Nós estamos num Egito e Faraó pressiona e oprime o tempo todo. E aí vem o segredo. Por que que Deus ouviu o clamor das pessoas no ano de 2015? Por que que Deus ouviu o clamor daqueles homens altos executivos, gente graúda que agora está presa e certamente está clamando a Deus? Por que que Deus está ouvindo ou vai ouvir o meu clamor ou o clamor de alguém que está na prisão, na cadeia agora? Por que é que Deus vai ouvir o clamor da Dilma? Porque ela clama também. É só uma fachada de poderosa, de dura, de valente. Por dentro tem uma mulher clamando por socorro. Por que que Deus vai ouvir o clamor de alguém? Aqui está um segredo maravilhosíssimo. Por causa da sua aliança. Diga ao seu irmão, então tenha uma aliança com Deus. Nós podemos dizer de uma forma genérica, tenha uma aliança com Deus, e nós podemos dizer de uma forma individualizada, particularizada, tenha alianças com Deus. E essa é uma noite de fazermos alianças com Deus. Essa é uma noite de muitos renovarem a aliança com Deus. Essa é a noite de muitos restaurarem uma aliança com Deus. Essa é a noite de muitos fazerem uma aliança com Deus, porque Deus se move por alianças. Diga comigo, Deus se move por alianças. Viu Deus o clamor dos filhos de Israel por causa da servidão. Esse clamor subiu a Deus, e ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Capítulo 3, verso 1. Deus não fez essa história acontecer, e Deus não deixou essa história registrada na palavra para eu e você lermos hoje, ouvirmos, entendermos hoje à toa, em vão, de forma nenhuma. Deus tinha um propósito quando ele estabeleceu Israel, estabeleceu Moisés, estabeleceu cada fato, estabeleceu diante daquela mulher, olha, põe o seu neném lá no rio, betuma o cesto e deixa ele lá, eu vou ter um plano para Moisés. Deus fez isso de uma forma intencional, e ele sabe que nós estaríamos aqui hoje ouvindo essa ministração. Versículo 1 do capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Você sabe o que é um sacerdote de Midian? Midian é uma terra amaldiçoada. Os midianitas, sabe como eles surgiram? Ló se deitou com sua filha, tiveram um filho de um incesto, de um ato terrível, e então nasceu um povo amaldiçoado chamado povo midianita. E esse povo adorava a deuses. Nós poderíamos imaginar que o povo midianita representa, por exemplo, macumbeiros da mais alta magia negra, das coisas de feitiçaria lá, daqueles lugares de mata, de encruzilhadas, de coisas terríveis das trevas. Porque pode ser que você encontre alguém envolvido com espiritismo, com macumbaria, que acredita que são coisas da luz. Mas nós estamos falando daqueles que são das trevas. Moisés se casou com a filha de um pai de santo. E Deus está nessa história. Meu Deus, como pode? Não é possível que o Senhor está envolvido com uma história assim, com alguém que é um sacerdote midianita, um sujeito que opera cultos a entidades, a deuses, holocaustos a Moloque, holocaustos a deuses, sacrifícios de crianças, sacrifícios de animais, que coisas terríveis as trevas. E Moisés estava lá. E Moisés levava o rebanho para o lado ocidental do deserto. Chegou ao monte de Deus, a Horebe. Diga, chegou ao monte de Deus. Moisés, filho da filha de Faraó, cresceu com o que havia de melhor no Egito. Na idade certa, Moisés foi estudar nas melhores escolas do Egito, cresceu no palácio de Faraó, ele era um príncipe da mais alta linhagem, ele era capacitado para qualquer um dos desafios do Egito e do mundo, e ali estava Moisés, fugido, numa terra estranha, num povo estranho, midianita, encontrou-se com uma família estranha, hábitos estranhos, tudo diferente, se casou com uma filha daquele homem, e agora Moisés está ali e ele apacenta ovelhas. No Oriente Médio, naquela época, quem apacentava ovelhas eram as mulheres. Por isso, as mulheres estavam no poço dando água para as ovelhas. Era um serviço, um trabalho de pouco reconhecimento, não valorizado, e era um opróbrio, era uma vergonha, um homem cuidando de ovelhas, e você ainda cuidando de ovelhas do Jetro, você ainda sendo um egípcio, ou melhor, você sendo um hebreu. E lá estava Moisés. E Moisés todos os dias saía e ia para o deserto levando as ovelhinhas. Você consegue imaginar, por 40 anos, Moisés, um cara que havia sido criado em Harvard, um cara que havia sido criado nos palácios do lugar mais caro da terra, do império daquela época, e agora ele estava no deserto cuidando de ovelhas. Ele desejou fazer uma obra para Deus, ele desejou executar alguma coisa, ele podia, ele tinha poder, ele sabia, ele tinha a ciência, ele tinha a cultura, ele queria livrar o povo hebreu, e deu tudo errado. E agora, por 40 anos, estava lá largado no deserto, e agora, de repente, ele se aproxima do monte de Deus. Diga comigo, tudo muda. Pode dizer com força, tudo muda quando eu me aproximo de Deus. Tudo muda. Aqui dentro, tudo muda quando eu me aproximo de Deus. Você pode estar nervoso, furioso e com razão, mas se você se aproxima de Deus, tudo muda aqui dentro. Você pode estar frustrado, arrasado. Alguém fez algo, alguém falou algo, mas tudo muda quando você se aproxima de Deus. E naquele dia Moisés se aproximava do monte de Deus, Horeb. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Diga, ô anjo. Veja na sua Bíblia. A palavra anjo, ela vem com letra maiúscula? É uma teofania. Teofania é uma ocasião ou um fato em que Deus se manifesta fisicamente. O anjo do Senhor apareceu no monte de Deus, no meio da sarça ardente. A sarça ardia e o fogo não se apagava, a sarça não se consumia. Versículo 3, então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, filho, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o meu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Tudo o que você viveu no ano de 2015, ou em todos os anos até chegar o dia de hoje, Deus sabe. Deus sabe. Então por que eu tenho que orar? Quando nós oramos, nós não estamos fazendo conhecidas as coisas de Deus. Nós estamos fazendo conhecidas as coisas de Deus na terra. Nós não estamos fazendo Deus conhecer nossa realidade. Nós não estamos fazendo Deus se inclinar para nós assim. Então tá bom, você está orando, eu vou te atender. Já que insistiu, não. Quando nós oramos, nós estamos ligando o céu na terra. E nós estamos criando a possibilidade de tudo que Deus prometeu, já fez, fará, ensina na sua palavra, declara nos seus decretos, tudo isso se materializar. É por isso que oramos. Mas Deus já sabe de tudo. Deus está ouvindo todos os nossos clamores. Eu só preciso ter uma aliança. Eu preciso ter uma aliança com Deus, porque Deus se move por alianças. E agora vem Deus e diz: Moisés, eu ouvi, eu conheço, eu sei tudo que o meu povo está passando, e eu resolvi livrar e livrá-los da mão dos egípcios e fazê-los subir daquela terra para uma boa e ampla terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu, do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés disse a Deus: quem sou eu? Você consegue ver a distância entre os dois episódios? Moisés saindo do palácio do Egito, todo poderoso, com as melhores roupas, provavelmente com uma carruagem, ou se ele foi escondido e a pé, ele estava cheio de algum ouro, ele tinha todo o jeito, ele estava perfumado, ele tinha um jeito de vida que não era do hebreu, era do egípcio, e de um egípcio filho da filha de Faraó, um príncipe do palácio, e ele saiu e ele viu a opressão do seu povo, e ele disse: eu vou fazer alguma coisa. E dá tudo errado. E agora, do outro lado da cena, está Moisés, servo do sacerdote midianita, cuidando de ovelhas. Provavelmente um homem no meio de tanta gente que ele nem era tão valorizado, porque é esse sujeito aí, casou com a filha dele, mas é quem cuida das ovelhas dele. Ah, é um sujeito aí, é pau para toda obra. E aquele homem lá no deserto, e Deus falou assim: agora eu vou te usar. E Moisés disse: Senhor, quem sou eu? Eu não posso, eu não tenho condições, eu não dou conta, eu não sei. Eu te enviarei a Faraó. E Moisés disse: quem sou eu para ir a Faraó? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Pronto. Irmãos, Deus me deu esta palavra primeiro falando comigo. Todas as vezes que eu quis fazer alguma coisa na força do meu braço, não prosperou. Eu e você podemos ter todos os recursos. Você tem o dinheiro, você é quem manda, você é o marido, você é o chefe, você é o pai, você é o cara, não importa. E você é a dona, e não é a dona que manda, não é a dona que tem o dinheiro, mas é a dona que grita. Então você tem a força. Irmãos, nós temos tantas ferramentas que nos coloca na mesma condição de Moisés. Eu estou vendo que precisa fazer e vou fazer. Aqui está a figura de todos nós, em muitas circunstâncias. Deixa comigo, eu vou dar um jeito. E o Senhor levou Moisés para o deserto. E sabe o que o Senhor fez com Moisés? Colocou Moisés para cuidar de ovelhas. E sabe o que aconteceu com Moisés cuidando de ovelhas? Em Números, no capítulo 12, a palavra de Deus diz assim: não havia homem na terra mais manso que Moisés. Moisés não está fazendo cena com Deus. Moisés está dizendo: quem sou eu, Senhor? Depois de 40 anos cuidando de ovelhas, depois de 40 anos o Senhor me tratando e me humilhando e me tornando uma pessoa mansa. Ah, que vontade, eu vou dar um jeito, eu vou mandar um e-mail, eu vou falar com fulano, Ah, irmãos, quando nós tomamos na força do Egito, eu tenho, eu posso, eu consigo, Deus precisa nos levar para o deserto. E Deus nos precisa colocar cuidando de coisas simples. Agora Moisés está manso. Agora Moisés está humilde. Agora Moisés diz para Deus: eu não tenho a força. Eu não sei. Eu não posso. Eu não consigo. Então Deus fala com ele assim: mas eu vou te enviar. E é você quem vai fazer essa obra. Eu quero ministrar primeiro para mim. Nesses 11 anos da vida da igreja, nós passamos aqui 11 viradas de ano. Ou passamos 10? Passamos 11 viradas de ano. E há uma sequência, há um crescente de Deus, porque Deus me pôs cuidando de ovelhas. E eu posso ver com clareza: Senhor, quantas vezes eu achei que ia ser do meu jeito, eu achei que ia ser na minha força, eu achei que eu dava conta, e a cada dia que passa eu estou dizendo: Senhor, não tem jeito de ser eu. Não tem jeito de ser do meu jeito. Não tem jeito de ser do jeito do Egito, com as ferramentas desse mundo. Não tem jeito. Se o Senhor não fizer. E cada dia, cada experiência, cada fato, o Senhor está trabalhando comigo para me tornar um pouco mais manso. E você não precisa de muita coisa para chegar perto e descobrir que a escola não terminou. Eu nem sei se eu passei nas primeiras provas ainda. Mas eu estou pregando para você, no final desse ano, que não existe outra forma de Deus nos usar, de Deus nos prosperar, de Deus nos colocar no centro da vontade dEle, senão trabalhando em nós para nos tornarmos mansos. Mansos. Humildes. Se quisermos ampliar as figuras de linguagem, cuidando de vidas, cuidando de pessoas, cuidando de ovelhas. E eu não estou falando manso só de não ficar nervoso, manso de completa dependência de Deus. Para onde eu vou hoje com essas ovelhas? Eu vou lá em direção ao monte de Deus. O que é que eu vou ver ali? Tem uma sarça que não se queima. Eu quero ver Deus nesta sarça. E minha palavra, o meu desafio para mim e para você, para nós como igreja, nós vamos fazer uma aliança com o Senhor nessa noite e dizer: Senhor, eu não quero entrar o ano 2016 sabendo o que fazer, com a minha força, com as ferramentas do Egito, com o que eu acho, com o que eu penso, com o que eu já disse, com o que eu já falei, com o que eu estou tentando, com o que eu estou fazendo. Nem na desistência, nem na insistência. Eu não quero, Senhor. Eu quero estar no monte de Deus, ainda que no deserto. E eu quero estar manso e tratado por Ti, como Moisés. Porque eu sei que o Senhor vai dizer: filho, eu vou te capacitar. Deus, sabe o que eu sou? Eu sou gago? Moisés, eu sei que você é gago. Como é que eu vou falar? Oh Deus, não tem jeito, eu sou tímido. Eu não tenho dons, eu não tenho talentos. Mas se o Senhor trabalhar na minha vida, o Senhor pode me enviar aonde o Senhor quiser. Senhor, eu quero que o ano de 2016 seja um ano em que eu estou o tempo todo no deserto, mas no monte de Deus. Eu quero ter uma aliança com o Senhor, ainda que seja meu pai. Eu quero ter uma aliança com o Senhor. Eu quero ouvir do Senhor: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e eu tenho uma aliança com você. Senhor, eu quero entrar o ano de 2016, não como muitos entram: vai ser, vou fazer, vai acontecer, já decidi. Eu quero entrar como Moisés, humilde diante do Senhor. Tira as sandálias, porque a terra em que você pisa é terra santa. Eu quero santidade na minha vida, eu quero humildade na minha vida, eu quero dependência completa do Senhor. E eu quero realizar algo no ano de 2016 que seria impossível para mim. Eu não estou pedindo que o Senhor me dê dinheiro, muita felicidade, muita paz, e quem sabe um carro novo. Não, Senhor. Eu estou olhando para a eternidade, eu estou olhando para coisas grandiosas, eu estou olhando para gente que está escrava do Egito, escrava de Faraó, e eu quero ser o teu enviado para ir lá e resgatar vidas. Senhor, eu quero coisas tão grandes como essas, e esta inimagináveis como essa de Moisés. Eu voltar depois de 40 anos diante de Faraó, eu voltar no Egito depois de 40 anos, eu me apresentar àquele povo hebreu depois de 40 anos, eu fazer isso. Senhor, é impossível, mas eu decido nessa noite dizer junto com meus irmãos: terminei um ano, obrigado por esse ano, louvado seja o Senhor. Senhor, eu quero pedir perdão por tudo que eu fiz na força do meu braço, porque eu achei que ia ser do meu jeito. E, Senhor, eu quero entrar um ano dizendo ao Senhor: será do teu jeito. Ainda que eu não entenda por que eu estou numa casa em que o chefe é um sacerdote midianita, por que eu estou nesse emprego, por que eu estou nesse bairro, por que eu estou nessa cidade, por que eu estou nessa condição, ainda que eu não entenda, Senhor, eu decido hoje começar o meu ano dessa forma. Rineine foi a palavra hebraica que Moisés disse a Deus. Provavelmente, irmãos, Moisés só tinha ouvido falar de Deus lá quando estava sendo cuidado por sua mãe. Nos 40 anos que ele passou no Egito, dificilmente ele ouviu falar do Deus dos hebreus, a não ser com zombaria. Os 40 anos que ele passou no deserto, dificilmente ele ouviu falar sobre Deus, porque ele estava numa casa de um sacerdote midianita. Mas havia alguma coisa lá dentro de Moisés, que enquanto ele era criado, desde o berço, sua mãe disse: você é de Deus, você é de Deus, você vai servir a Deus, filho, você vai temer a Deus, filho, Deus vai ser o Senhor da sua vida, filho. E 80 anos depois, quando ele se aproxima do monte de Deus, ele vê o fogo de Deus, ele não viu a religião de Deus, ele não viu uma instituição de Deus, ele não viu uma liturgia de Deus, ele viu o fogo de Deus. E ele diz: eu vou voltar, voltarei meus olhos, eu vou me virar para lá, aquela sarça não arde e não se queima, aquele fogo não se acaba, tem alguma coisa sobrenatural. E então ele virou-se e olhou para a sarça, e ele ouviu uma voz, talvez pela primeira vez: Moisés, Moisés. E Moisés: eu sei que voz é essa, é a voz do meu Deus, eu vou viver a eternidade com ele, ele é o meu Senhor, ele é tudo, ele é a minha fonte, ele é o meu Deus, ele é o meu Rei, ele é o meu Salvador, eu sei quem tu és, Senhor. Então Deus disse: Moisés, Moisés. E imediatamente Moisés respondeu: Rineine. Moisés poderia ter respondido assim: oi. Mas Rineine não é oi, não é Rineine significa eis-me aqui, mas não é um eis-me aqui qualquer. Rineine é um eis-me aqui: sim, Senhor. Sim, Senhor. E é um sim, Senhor, que saiu lá de dentro, e Deus está vendo lá dentro. E essa é a palavra que nós vamos dizer a Deus nessa noite: eu quero uma aliança com o Senhor Rineine, sim, Senhor, eis-me aqui para um ano em que eu vou servir o Senhor, para um ano que eu vou andar na tua presença, para um ano em que eu vou fortalecer minhas alianças com o Senhor, para um ano em que eu vou pensar do jeito do teu reino, que eu vou ler a tua palavra, que eu vou conviver com meus irmãos, que eu vou servir o Senhor, que eu vou testemunhar, para um ano em que eu vou voltar para o Egito e eu vou fazer a obra que o Senhor tem para mim realizar no Egito, em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, eu quero isso. Senhor, dentro de casa eu preciso. Eu sou uma pessoa muito agitada. Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou uma pessoa nervosa. Eu sou uma pessoa, não importa como você é. Você vai dizer, Senhor, eu quero que o Senhor diga comigo. Ou diga de mim. Cada dia mais manso. Senhor, eu não tenho nenhuma pretensão em que você, o Senhor diga para mim, a respeito de mim, sobre como falou com Moisés. Falou de Moisés. Homem mais manso da terra. Senhor, está muito longe de ser isso, Senhor. Mas eu quero que o Senhor diga de mim. Cada dia mais manso. Porque Jesus diz assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não manso apenas porque eu não fico nervoso, mas manso porque eu sou humilde, eu sei esperar, eu sei pensar da forma como Deus pensa, eu sei aguardar da forma como Deus quer que eu aguarde, eu sei proclamar os decretos de Deus, eu estou crescendo no conhecimento de Deus, eu sei como Deus funciona, eu quero viver como Deus funciona, eu quero viver por alianças. Fecha os teus olhos. Gaste um tempinho falando com o Senhor. Talvez você, como eu, ao ler esse texto, ao ouvir esta palavra, possa identificar, eu sei, Senhor, quantas vezes eu tentei fazer com a força do meu braço. Eu tinha toda a condição, eu tinha todos os recursos. Tinha tudo, Senhor, e não deu certo. Talvez eu ainda esteja achando que está dando certo, mas nessa noite eu quero encerrar o meu ano te bendizendo por tudo que o Senhor fez, te agradecendo por tudo que o Senhor fez, e eu quero terminar meu ano, Senhor, declarando e profetizando para o próximo ano, eu sou uma pessoa de aliança com Deus. Eu quero ser alguém que ainda que esteja em circunstâncias tão difíceis, quero me tornar cada dia mais manso e humilde. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Fale você com Ele. Se há um tópico, ainda que apenas um, uma frase, uma palavra que você recebeu nessa noite, que diz respeito à sua vida e que te desafia a uma mudança, eu convido você a se colocar de pé e dizer a Ele publicamente, Senhor, eu estou me colocando de pé e nesse ato eu estou declarando publicamente, o Senhor falou algo especificamente comigo. Eu quero tirar as minhas sandálias. Eu quero estar convicto de que a terra em que eu piso é uma terra santa. Estamos falando desse lugar porque esse lugar é consagrado, mas estamos falando também de uma instância espiritual na qual nós estamos nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Para muitos, a força do braço não é expressa em ímpetos, em rompantes. Para muitos, a força do braço é expressa na zona de conforto. Eu não ouso sair daqui, porque aqui eu domino tudo, aqui eu vejo tudo, aqui eu dou conta de tudo. E o Senhor está chamando você para um ano de ousadias. Na ministração de domingo, o Senhor falou claramente, acenda a luz, aquieta-te, confia, descansa, olhe com fé e ouse, ouse. Não, eu não vou ter um ano do mesmo jeito que foi esse ano. Não quero. Eu vou operar algumas mudanças, algumas delas são maravilhosas. Outras são muito difíceis, mas eu vou operar algumas mudanças na minha vida. E o Senhor vai me ajudar nela, Senhor. Não vai ser na força do meu braço. Mas eu vou operar. Talvez sair do Egito e ir para o deserto. Talvez parar de reclamar do deserto e ir buscar o monte de Deus. Talvez parar de tentar apagar os fogos de Deus e olhar para Deus no meio do fogo. Senhor, eu quero isso. Eu recebo essa palavra no final do meu ano e para o início do meu próximo ano. Eu recebo essa palavra, Senhor. Levante a sua voz e ore mais uma vez. Diga a Ele, Senhor, eu quero pedir que o Senhor me mostre. Eu quero pedir que o Senhor me abra os olhos. Eu quero ousar coisas grandes, novas. Eu quero ousar coisas do Senhor nesse ano de 2016. Não será um ano comum. Simples, eu quero sair da minha zona de conforto, eu quero buscar o Senhor mais, eu quero ouvir a tua voz, ainda que seja cuidando de ovelhas, ainda que seja, Senhor, num serviço difícil, ainda que seja naquele emprego, ainda que seja numa circunstância familiar tão difícil como a de Moisés, Senhor, eu quero algo novo do Senhor. Eu estou dizendo, Senhor, ao encerrar esse ano, que eu não quero um novo ano do mesmo jeito, eu quero mais de ti, mais de ti, mais de ti. É muito importante esse tempo, não se distraia, não se incomode com mais um tempo juntos buscando o Senhor. Pai, nesta noite nós estamos diante do Senhor como igreja. E nós queremos primeiro te agradecer pelo ano que estamos terminando. Ano de bênção, ano de vitória. Ano do mover do Senhor na nossa vida. Você pode levantar a sua voz e mencionar a Ele algumas coisas que te aconteceram nesse ano? Diga com palavras, isso é muito importante. Diga com palavras. Senhor, estou me lembrando que em março o Senhor me levou a Israel. Senhor, estou me lembrando que em abril aconteceu isso, isso, isso, isso na minha vida. Senhor, estou me lembrando que em maio, em março, em julho, em agosto, estou me lembrando que eu passei de ano. Estou me lembrando que eu paguei a conta de luz. Eu estou me lembrando que eu renovei a matrícula do meu filho na escola. Eu estou me lembrando que tivemos alimento, Senhor. Eu quero te agradecer, eu quero te bendizer, Senhor. Eu quero te glorificar, Senhor. Eu quero te exaltar, Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Quero te bendizer, Espírito Santo, Espírito Santo. Quero te glorificar, Espírito Santo. Espírito Santo, quero te honrar, Espírito de Deus. Levante a sua voz e glorifique a Ele. Levante a sua voz e glorifique a Ele. Alguns minutinhos de frases de louvor, de gratidão. Ofereça isso a Ele. Vença o comodismo, vença o constrangimento, uma timidez. Vença talvez uma pressão de que você não canta, ou não sabe, ou não pode. E ofereça a Ele no final desse ano algumas frases, algumas melodias de gratidão, de louvor a Ele. Levante as suas mãos, levante a sua voz. Diga a Ele todo o seu som, todo o seu fôlego, todo o seu vigor, toda a alegria. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, Senhor, pelas lutas, por situações que eu não compreendi. Obrigado. Eu te louvo, te bendigo. Obrigado porque até nas situações em que eu decidi fazer do meu jeito, um rompante como Moisés, o Senhor me livrou de tantas consequências ruins. Obrigado, Senhor. Obrigado pela provisão, pelos teus anjos. Obrigado, Senhor. Você pode dar a mão ao seu irmão e agradecer por ele. Obrigado pelo meu irmão. Obrigado pelo meu marido. Obrigado pela minha esposa. Obrigado por minha família, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Talvez sua família longe daqui, alguém da sua família. Talvez você esteja sozinho aqui. Dê a mão ao seu irmão e diga: Senhor, obrigado pela minha família. Porque eu sei em quem tenho crido e que tu és poderoso para alcançá-los agora e abençoá-los. Tenho uma aliança contigo, Senhor. Tenho uma aliança contigo, Senhor. Tenho uma aliança contigo, Senhor. Lembra-te da tua aliança, lembra-te, lembra-te e ouve-me, ouve-nos nesta noite, Senhor. Que ando e que eu pega o moral a raga dele. Obrigado, Senhor. Mas nós terminamos esse ano também profetizando em cima da palavra. Tu és um Deus de aliança. E eu quero profetizar, Senhor, sobre a minha vida, sobre a minha família. O ano de 2016, o ano Shalom. O ano de paz e prosperidade. E como temos proclamado aqui, não é porque não vão acontecer coisas difíceis, não é porque não vamos enfrentar desafios, é porque em qualquer circunstância haverá paz e prosperidade fluindo de dentro de nós. Senhor, nós queremos profetizar um ano em que não será na força do meu braço, não será no grito, não será na briga, não será na discussão, não será na minha angústia, não será na minha ansiedade, não será na minha apatia, não será no meu conforto, não será na minha zona de segurança, não será, será algo ousado do Senhor, e eu vou ter que dizer para o Senhor: eu, Senhor, eu não dou conta. Como? Como, Senhor? E o Senhor dirá a mim: eu serei contigo, eu serei contigo. Você vai fazer algo novo, ousado, no poder do Espírito, que constrói, que abençoa a sociedade, que glorifica a Deus, que constrói o reino. Eu quero um ano em que eu vou deixar registrado na minha vida: foi o ano em que coisas novas, grandes e ousadas de Deus vieram acontecer, não pela força do meu braço, mas porque eu estava humilde, manso, no monte de Deus, de frente do fogo, ouvindo a voz de Deus, a voz de Deus, a voz de Deus. Levante a sua voz e profetize sobre vocês, profetize sobre quem está ao seu lado. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus.